jeito no esporte, sou bem de vôlei, natação, até que danço bem melhor do que ninguém. Eu transo um violão, eu tenho fama lá na escola de ser um bom conquistador. Mas a garota que eu quero nem me dá bola, não quer meu amor. Mas ela nem quer ver, não tá nem aí com a minha exibição. Eu penso tanto em tantas coisas, eu só quero um esparrão. Depois eu peço desculpa, dou um sorriso e pego sua mão.